Então 9908, chame Recife 251, Lanterna 3325. Poderia confirmar a frequência? 1251, Lanterna 13325. Oxalênia 224, autorizado, sim, para o táxi. Autorizado, sim, para o táxi. Salvador, boa noite, é Juliette November. Whisky Juliette November, prossiga. Escuta a autorização de reboque, saída do pátio principal, portão 10, até o pátio 3, até o pátio 3, posição 4. Confirmando, está no portão 10. Positivo no portão 10, do pátio principal. Simulante, está autorizado, reporte o término do reboque, o Whisky Juliette November. Valeu. Controle de Salvador, boa noite, está 3600. 3600, identifique, chegada Mari, desça 050. 050 na Mari. 6224, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1021. Obrigado, táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chegada pronta, aqui na Mari. 805, boa noite. Boa noite, 805. Identifique, chegada Mari, desça ao 060. 060, 80. Funcionário 6224, ali decola, vento 120 graus, 10 nós. Chanel 6224, decola 03, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Salvador é o Chanel 6224, decolou no perfil da PUCA. 6224, contato radar, só 230, saída PUCA. 230 PUCA. Zero zero da visual, passando 060, posso autorizar? Da 3600, 2000 pés, 1021 livre LS. 2000 pés, 1021 livre LS, 3600, obrigado. Gol 643, boa noite. Identifique, chegada bom, se desça para 4000 pés, 1021. Chegada bom, 4021, 643. Patrão de Salvador, muito boa noite, é o L5809, da informação Alfa, estamos em 200, identifique autorizado. 5809, desça para 050 na chegada Mari, vigilância. 050 Mari. Boa noite, 05, desça para 2000 pés, 1021. 2000, 1021, 805. Webjet 5809, vou ITAP. ITAP 809. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, November, finalizou o reboque. Obrigado e uma boa noite. Gente, boa noite. Três meia zero zero, chame 12, ano 9, 3, 6, 6. Oito zero cinco, Liberia. 3152, identifique, chegada Mari, desça ao 060, número 4 na aproximação, reduza para 259. Número 4, desça ao 060, vai reduzir 259, para 3152. 3600, está passando em Ilha Serra, baixada e travada, boa noite. 3600, boa noite. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, 3600. O China 6224, chame Recife, 2685. 2685, molhado ou só um pouco úmido? Ah, tranquilo, obrigado pela informação, 3600. Duna 805, Duna completa, torre na 86. Duna 805, copiou o controle. Estabilizado. Duna 805, torre na 86. 75809, desce para 2000 pés, o ajuste no 021, reporta estabilizado na LS que se rende a pista no 0. Gente, desce até 2000, reporta estabilizado, 1021, altimetro, 809. 05, guarde pista livre. 205. Solo 13, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, Juliette, portão número 9. Alfa, Juliette, portão 09, na sua frequência, na 805, check train, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 119, altímetro no 021. Livre pouso no 021, 805. Can 3152, desce para 2000 pés, correção. Nível 050, redução para 220 nós. O ajuste em Salvador no 021. 050 no 025, 219-3152. 13, um pequeno desvio aqui à direita, 15 graus, 5 milhas. Ciente, o número 43, após desvios, voiduna, desce para 3.000, ajuste na 021. Positivo, faz voaduna 3.000 na 021. Então, 3152, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador, redução para 220 nós, desce para 4.000, o ajuste no 021. Gente, curva esquerda, 020, limitado pelo LOC, o 021 é um ajuste para 3152. Controle, o 5809 está estabilizado no localizador. 5809 completa, torre na 186. 186, obrigado, boa. Boa. 642, prossegue a descida para 2.000 pés. O ajuste no 021 e após desvios voaduna, autorizado em LS Ferreira, pista na 0, reporte estabilizado. Positivo, está voando duas, é para 2.000, 643. No 643, se possível, manter velocidade até a duna devido a sequenciamento. Positivo, tá mantendo. Certo. É. 3152, desce para 3.000 pés. O ajuste no 021. 3.000, tá 3152. Navegação, voe para a duna, aguardando o prosseguir na descida. Duna aguardando para prosseguir na descida, 3152. Zona 52, redução para 1809. Vai reduzir, 3, zona 52, 189. Oi, Salvador 5809, passando externo, fui LS Baixada Travada. 5809, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 9-9, altímetro 1-0-2-1. Livre pouso 1021, 5809. Está no localizador. Na 643, completa, torre na 186. 186, boa noite. Então, 3152, desce para 2.000, ajuste na 021, reporte estabilizado. 2.000, autorizado.